Eu estou falando coisas muito boas que revelam o nosso coração. O acontecimento pode ser bom e a revelação que vai sair pode ser péssima. Vejam. Havendo aquela festa toda, barulho, santo barulho, louvor, música. Está vindo do campo, trabalhando duro, o irmão mais velho. O irmão, aparentemente, sempre certinho, que suou a camiseta, que nunca jogou um centavo fora, que honrou o pai. O irmão certinho estava chegando e ouviu aquele barulho, fumaça. Não diz na Bíblia, mas eu já estou imaginando, cheiro de churrasco. Está ficando bom, né? Chama um empregado do seu pai e pergunta, que negócio é esse aí? Não tem ninguém de aniversário, o pai não está de aniversário, a mãe não está de aniversário, o irmão aventureiro foi embora mundo afora. E o empregado diz, sabe o que é? O teu irmão voltou. Teu pai está tão feliz que está dando uma hiper festa. O quê? Aquele sem vergonha, bom, esse é o adjetivo mais lindo. Aquele sem vergonha voltou, gastou toda a nossa herança, fez misérias, e o pai está dando uma festa para aquele indivíduo, já nem chamava mais de irmão, né? O pai está fazendo isso. Eu não entro nessa festa. Se emburrou. Quando a gente fica emburrado, chateado, cresce uma parte do rosto. Vocês já ouviram dizer aqui, né? Qual a parte do rosto que cresce? No popular é os beiços. Cresce os lábios. Fica chateado. E aquele filho mais velho diz, eu não entro nessa festa. E aí o pai viu aquele barulho todo, o empregado foi lá contar. Olha, o teu filho mais velho estava vindo lá do trabalho e viu esse festeirê todo, esse negócio maravilhoso que o senhor está fazendo aqui. O pai foi lá e disse, filho, pensa bem, filho. Esse teu irmão aí gastou tudo, torrou tudo, mas o que é mais importante, filho? Não é a vida dele, e ele está de volta. Que bom que ele está de volta. O que, pai? Eu suei a vida toda, pai. Tu nunca me destes um cabrito para eu fazer um churrasquinho com os meus amigos. Para ele, tu deste um boi gordo. Ele já criticou o irmão e agora está reprovando a ação do pai. Mas vem cá, vocês viram onde eu comecei a falar? O Senhor pesa o Espírito. Uma coisa linda e maravilhosa estava acontecendo naquela casa, o retorno de uma pessoa perdida. E aquele que era bonzinho, aquele que era o filho que, entre aspas, nunca pecou, foi revelado que estava dentro do coração do filho bonzinho. Não foi? Tu te conheces 100%? Uma das coisas que a gente pode se conhecer mais, sabe quando é? Se tu vê um irmão da igreja, trabalhou, trabalhou, trabalhou, estudou. De repente fez um curso bem rentável, a sua profissão vai render bem. E esse irmão está prosperando, prosperando. E quanto mais ele prospera, tu devia dar glória a Deus. Nosso irmão está crescendo, nossa irmã está indo bem. Nosso irmão isso, nós comprou de repente um carro bom, comprou uma casa boa. Isso devia ser motivo para nossa alegria. Se tu vê alguém prosperando, E lá no teu coração começa um sentimento de amargura. Começa um sentimento de reprovação àquela pessoa. Pode ser que você nunca diga nada, mas aquilo está lá dentro. Eu lembro uma vez, nós compramos um carro, né? O primeiro carro. Foi aquela bênção para nós, foi lutado. E eu sei que a Tânia, chegou uma pessoa e foi mostrar o carro, né? Olha aqui o carrinho, era aquele... Aquele o Corsinha, Kinder Ovo, né? É, carinhosamente, Kinder Ovo. E era bonitinho mesmo. E a minha esposa foi mostrar com alegria, assim, para uma outra pessoa. Pena que não dá para filmar agora, está sendo gravado para a internet, né? A pessoa olhou assim, meio torceu o nariz. Isso aí? Deus pesa o Espírito, o que está lá dentro. Se você vê alguém melhorando, você vê alguém tendo uma vitória na vida, ou muitas vitórias, e o teu coração é bom, então tu não tens o coração daquele filho, vamos chamar de pródigo também, perdido também, porque o coração dele foi revelado. Numa situação boa, numa situação maravilhosa, ele tem um sentimento ruim. Aquele moço tinha um coração quieto. Pelo jeito, em geral, ele era quieto, de poucas palavras. Muito trabalhador, de pouca fala. Mas o dia que viu o pai abençoando o irmão, ainda que fosse o irmão perdido até então, ele não conseguiu ver o pai abençoando. Brigou até com o pai. Quem é que estava mais perdido? O mais moço ou o mais velho? A essa altura parece que é o mais velho. Você lembra? Uma história acontecida lá no Antigo Testamento... Agar e Sara. Agar e Sara, a Sara era a esposa do Abraão, e eles não podiam ter filhos, e anos, e anos, e anos, e não tinha filhos, e um dia a Sara cometeu a loucura, a insanidade de dizer para o Abraão: Abraão, já que nós não podemos ter filhos, e já tinha uma promessa de Deus, não soube esperar, já que não podemos ter filhos, eu te libero para ter um filho com a nossa empregada. Chamava-se de concubinas, eram mulheres que isso, eles, na cultura, podiam ter filhos com as concubinas. Pois eu te libero então para que a Agar seja a tua concubina e tenha um filho com ela. Tá bom, o Abraão concordou. E daí a Sara foi vendo a outra, ficou grávida, grávida, grávida, nasceu o bebê. E aí... Diz a Bíblia que Agar, vamos dizer, a empregada, começou a desprezar a patroa. Começou a desprezar a Sara. Veja, de novo, uma situação aparentemente boa. Nasceu um bebê. Mas aquela que ganhou o bebê começou a dizer para a outra: eu tenho... Tu não tem, bem feito que tu é estéril. E começou a provocar, provocar, provocar. A Bíblia diz que um dia a Sara chamou o Abraão: Abraão, vem cá. Que foi, Sara? Eu acho que o Abraão era um cara mais calmo, mais tranquilo. Vem cá, Abraão. Essa mulher está me incomodando todos os dias. E o Abraão disse: olha, faz com ela o que tu quiser, afinal, tu também é... tem autoridade sobre ela. E aí diz a Bíblia que a Sara, que estava sendo desprezada, passou a humilhar a Agar e despediu-a deserto afora. Quem diria que a Sara ia expulsar assim. Quem diria? Quem diria que aquela mulher, Agar, que tinha sido trazida do Egito, tinha sido ajudada pelo Abraão e a Sara, eles que trouxeram ela do Egito, ela era uma egípcia. Ajudaram aquela mulher, ajudaram, e um dia, então, ela aprontou e começou a desprezar a patroa. Ninguém conhecia o coração da Agar até nascer aquele bebê. Está conseguindo me acompanhar? Tu conheces o teu coração? Tomara que sim. Às vezes, irmãos, é o que eu disse, Deus permite coisas boas nos acontecer para revelar o nosso coração. E Deus permite coisas difíceis, ou às vezes uma agressão, uma maldade contra nós, para revelar o nosso coração. E aí a gente vai dizer, mas pastor, não é fácil. Sabe o que Jesus disse? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, 8. Queres ver a Deus? Queres ter comunhão com Deus? Queres estar perto de Deus? Só tem um caminho: manter o coração limpo. Como diz o Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? E aí fala, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Se vocês me perguntarem, pastor, todo mundo aqui tem o coração puro? Ao natural, não. Nosso coração precisa, e eu até digo diariamente, receber um banho no sangue de Jesus. Você concorda comigo? Diariamente. Quem de nós que consegue manter o nosso interior 100%? De repente está tudo indo muito bem, um dia maravilhoso. E você chega em casa e ao chegar em casa dá um contratempo. Parece que estragou o dia todo. Você veio feliz para casa, sei lá. Rebentou o cano do chuveiro, quebrou. Ah, cansado, suado, exausto, quebrou o cano do chuveiro. Em pleno inverno, você chega em casa e quer tomar um banho quente. Faltou luz. Mantenha o coração limpo. Mantenha o coração limpo na água gelada. Toma aquele banho dando glória a Deus. Tem que ser crente mesmo, né? Tem que ser crente mesmo, senão a gente vai xingar, já vai dizer alguma coisa. De repente até Deus ganha algumas palavras contrárias da nossa parte. Você lembra a mulher do Ló? Estou falando, sempre a partir dessa palavra, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A mulher do Ló, uma mulher que conviveu com um homem de Deus, Ló era um homem de Deus. Não sabemos ao certo, mas provavelmente ela tenha conhecido também o Abraão, o grande pai da fé Abraão. Essa mulher conviveu com super-homens, vamos dizer, uma força de linguagem, super-homens espirituais, Abraão e Ló. E eles foram morar, foram indo, acabaram morando dentro de Sodoma. Mas era uma família, que nós é uma família de Deus, morando num lugar errado. Expondo-se a si mesmo e as suas filhas lá, a uma situação mais tarde a gente viu terrível. E um dia Deus disse, eu vou acabar com essa cidade. Eu vou fazer chover fogo do céu. E aí o Senhor disse a Abraão, Deus mandou uns anjos lá falar com o Ló. De sair da cidade, Ló. E os anjos ficaram hospedados na casa do Ló aquela noite. Você já pensou, irmã, receber anjos na sua casa? Hospedar anjos. Vocês, casais, já pensou se o Senhor desse essa graça, uma graça sobrenatural, seres celestiais vieram dormir na sua casa? E o Ló estava se demorando, pelo jeito, a esposa, as filhas, estava todo mundo se demorando, e os anjos pegaram eles pela mão, e vamos, vamos, vamos, e não olhem para trás, se alguém olhar para trás morre. Quem diria que aquela mulher, tudo indica, parece uma mulher crente, quem diria que aquela mulher ia olhar para trás? O que estava no coração dela? As coisas mais de Deus? Ou Sodoma influenciou tanto ela, que ela olhou, e os nossos bens? E os meus amigos, as minhas amigas? Fica tudo isso para trás. Mas ela não conseguiu. O coração dela foi revelado naquela hora. Foi exposto o que estava dentro do coração. Deus pesa o espírito. Jesus contou uma parábola que um homem fez uma grande ceia, um grande banquete, estava tudo prontinho e mandou convidar os seus amigos. E o empregado foi convidar os amigos. Então um dos amigos disse: olha, avisa lá o dono da festa, amigo meu também, avisa ele que eu não posso ir, que ele me tenha por escusado. Um disse assim: comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Verdade ou mentira essa desculpa? Você compraria um carro sem olhar? Vamos chamar as juntas de boi de carro. Atualizando para o contexto urbano. Você compraria sem olhar, sem referência, sem nada. Então era uma desculpa vazia. Uma desculpa, como dizemos, furada. Ir para uma grande festa, aquela festa, claro, que representava o reino de Deus. E ele diz: não, eu tenho coisa mais importante, eu tenho que ir lá ver os bois. Outra pessoa diz: eu comprei um campo, e eu preciso ver o campo. Ninguém de nós compraria uma terra sem olhar essa terra. Ninguém de nós compraria. Mas o homem diz: exatamente, no dia da grande festa, vou ter que olhar o campo. E outra pessoa disse: olha, eu me casei, eu tenho coisa mais importante para fazer do que ir na grande ceia. As três desculpas revelaram o quê? Que aquelas pessoas, no fundo, no fundo, não estavam interessadas, e elas desprezavam a grande ceia. Desprezavam o convite, aqui era o convite de Deus, para participar de algo muito mais maravilhoso. Veja como as situações, já disse, boas ou más, revelam os nossos corações. Você já tinha pensado nisso? Talvez sim, talvez não. Uma vez, Jesus reuniu os discípulos e disse: discípulos, nós estamos indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou morrer. Eu vou cair nas mãos dos principais sacerdotes, dos anciãos, que eram as autoridades da cidade, e eu vou ser crucificado, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus tinha dito aquilo, eles não entenderam direito. Acabado de Jesus falar estas palavras, falando dele, faltava poucos dias para a cruz, os discípulos começaram a perguntar entre si: escuta aqui, quem de nós é mais importante? Quem é o maior? Eu não sei como foi essa discussão, mas eu acho que 2, 3 dos discípulos se achavam maiores. Quem vocês acham que se achava maior? A Bíblia não diz, agora é só uma viagem de raciocínio nosso. Quem vocês acham que se achava grandão? Estou ouvindo. Eu acho que Pedro, Tiago e João se achavam grandes. Sabem por quê? Porque esses três, e só esses três, Jesus um dia levou numa casa de um homem muito importante, cuja filhinha do homem estava morta, e Jesus levou esses três para ir lá e ele fez a menina reviver, com esses três irmãos juntos, irmãos de fé. Um dia Jesus teve uma experiência maravilhosa, que o céu veio na terra, chamada transfiguração, e quem estava na transfiguração? Pedro, Tiago e João. Teve diversos momentos que esses três foram mais íntimos de Jesus, e pode ser, não quero fazer injustiça, mas pode ser que, como os dias estavam se afunilando, Jesus indo para Jerusalém, Jesus avisou: vão morrer e vão ressuscitar. E eles começaram a falar entre si: quem de nós é o mais importante? Pode ser que a conversa circulou nos 12, mas eu acho que a conversa se centralizou nos três. Revelou o coração de quem quer que seja, dos 12 ou dos 3. Revelou o coração. Quando alguém te provoca, como é que você reage? Ai, ai, ai. Quando alguém te provoca, tu te conhece, né? Ah, pastor, se me provocar pouco, eu reajo pouco. Se provocar muito, eu reajo muito. Aí teu coração se revela. Talvez é uma parte do teu ser que tu desconhecias. E aflorou, em meio a uma situação de tensão, aflorou uma parte da tua vida que tu nem sabia que existia. Então vamos cuidar disso. Deus sabe das intenções, Deus sabe, e Ele, às vezes as reações são nossas, mas Deus quer curar as reações nossas que atrapalham a nós mesmos. Deus quer curar. Se uma situação que você tem incerteza do futuro, e isso começa a te trazer medo, medo, medo, medo, medo, só tem medo, tua fé desapareceu toda. Deus quer curar esse medo. Às vezes tem pessoas tomadas de dúvidas. Deus quer curar as dúvidas. Deus sabe tudo. E Ele pesa o espírito. Todos os caminhos, parece, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. Não é tudo bom. Ou se a gente diz, eu sabia, ou eu não sabia. Deus sabe a verdade plena. Ele pesa o espírito. Vocês lembram que o Senhor Jesus chamou os fariseus de hipócritas? Mas afinal, os fariseus eram os mais religiosos daqueles dias. Era o grupo mais assim, que mais orava, que mais jejuava, que mais dava oferta, eram os fariseus. E Jesus disse: vocês são hipócritas. Por que hipócritas? Eles iam nas praças e ficavam orando bem alto, com as mãos para cima. E aí a Bíblia diz, não é proibido, porque alguém quer orar na praça, pode orar. Mas Jesus disse, o problema do jeito que eles oravam, qual era a intenção? Com o fim de serem vistos pelos homens. E aí todo mundo diria: olha como eles são crentes, como eles oram. Jesus disse: vocês já ganharam o galardão de vocês. Eles jejuavam, e naquele dia do jejum eles não penteavam o cabelo, e se fosse hoje não escovavam os dentes, para ficar com aquele bafo que todo mundo sabe que tu está jejuando. É ou não é? Irmãos, no dia do jejum escovem mais os dentes do que o normal. Ou usem algum negócio aí que ajuda a aliviar alguns odores. Mas eles jejuavam, diz ali a Bíblia, a fim de serem vistos aos olhos das pessoas. As pessoas dizem, mas como são homens de Deus? E o Senhor disse, não são homens de Deus. Deus olha o Espírito. Deus olha lá dentro. Parecia um bom caminho para eles e parecia um bom caminho, um santo caminho para aqueles que os viam. Mas Deus reprovou-os. Eles também ofertavam e eles traziam grandes quantias em dinheiro para o templo. Mas eles também davam oferta para serem vistos. Antes eu vim trazer o dízimo. Que coisa maravilhosa, viu? Dá para Deus o que é de Deus. Se você não tem essa prática, comece. E eu olhei para dentro da caixinha. E não estou pecando, sabe por quê? Porque Jesus também olhou para dentro da caixinha. Porque um dia estavam trazendo ofertas grandes. E veio uma viúva muito pobre e trouxe duas moedinhas. Como é que Jesus sabia que os outros deram grandes ofertas e uma pessoa deu duas moedinhas? Porque ele estava perto, ele devia estar ali olhando. E ele chamou os discípulos e disse, essa senhora aí deu a maior oferta do dia. Eu estava olhando a caixa, sem grandes observações, tá? Não ouvi valor de ninguém, não se preocupe. Porque valor não é aquele valor que aparece, é aquele valor que não aparece. Que Deus sabe quanto te custou, quem sabe dar uma moeda. Deus sabe quanto te custou aquilo, né? E de repente alguém traz grandes ofertas e aquilo nem para aquela pessoa nem significa tanto, porque pode não tá, pode tá tão bem, que não chegou a ser um grande sacrifício. Eu estava olhando assim rapidamente e observei uma coisa. Agora todo mundo quer saber o que eu observei. Querem saber? Acho que sim, né? Quase todos os envelopes estavam virados com a parte que fala do seu nome, que a gente pede para identificar os valores, e o seu nome, para que nós registramos isso tudo numa contabilidade. Quase todos os envelopes estavam virados com a parte escrita para baixo. Eu achei bom isso. Pode colocar do jeito que quiser, tá, irmãos? Mas sabe por quê? Pode ser que alguém de nós traz aqui um dízimo, vamos dizer, 100 reais. E o irmãozinho que vem atrás de ti, trouxe um dízimo de 20 reais. E ele viu, ele espiou rapidinho e viu ali. Pode ser que ele se sinta inferior, não é para sentir inferior. Porque tu está sendo tão fiel quanto o maior, o médio ou o teu que é menor. Proporcionalmente é a mesma coisa. E botaram virados para baixo. Alguém tem essa prática? Pelo jeito, muitos de nós. Eu pessoalmente boto o meu virado para baixo. Não é, é uma coisa mais privada, que até a diretoria tem acesso. Mas eu acho que tem uma outra mensagem aí. Senhor, eu não quero que as pessoas olhem para aquilo ali. Pode alguém se sentir inferior? Ou pode ser que às vezes você mesmo se sinta inferior? Ou, se for um valor muito alto, pode ser que você se sinta superior. E isso também vai te fazer mal. Porque Deus pesa o Espírito. Deus pesa o Espírito. Bom, até aqui eu falei de diversos personagens da Bíblia e falei um pouco de nós. Mas e o Senhor Jesus? Aonde foi que se revelou o coração dele? Em diversos momentos. Quando Jesus um dia viu uma multidão faminta, 3 dias ouvindo ele. E os discípulos começaram, Senhor, Senhor, vão mandar esse pessoal embora, ninguém aguenta mais. Está uma fome terrível. E diz na Bíblia que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. O coração do Senhor Jesus se revelou na necessidade dos outros. Quando você vê necessidade nos outros, teu coração fica sensibilizado. Então é um bom sinal. Se a gente vê necessidade e não sente mais nada, isso é um péssimo sinal para nós mesmos. O Senhor Jesus, o coração dele apareceu quando ele viu um dia uma mãe que tinha perdido um filho, o filho tinha morrido, estavam levando o menino para o cemitério. E a Bíblia diz que Jesus se aproximou daquele funeral e disse para aquela mãe: não chores. E Jesus tocou no caixão e o menino reviveu. Jesus ficou sensibilizado com a dor daquela mãe e o coração dele como que apareceu em público. Deus enxerga o coração também, o coração de Jesus, Deus viu. Uma vez num jantar, pelo jeito um jantar de muitas pessoas, chegou uma mulher de má fama, pelo jeito uma mulher prostituta, e ela chega naquele ambiente, e ela rouba a cena, e ela começa a chorar. Ela, quando se encontra com Jesus, ela viu o coração dela, ela viu a sujeira toda na qual vivia, e ela começa a chorar, e com certeza começou a pedir misericórdia, Senhor, e secou os pés do Senhor com os cabelos dela, e derramou perfume sobre ele. O coração daquela mulher até então era um coração, vamos dizer, tão complicado, tão sujo, e naquele momento aquele coração, brota um novo coração nela, e o coração de Jesus aparece de novo em cena. E o Senhor ficou com uma compaixão daquela mulher, e no final disse: filha, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Apareceu o coração do Senhor naquelas horas, mas um coração duro seria: sai daqui, mulher, tu é imunda. As pessoas que estavam ali, muitas pensavam daquela forma, mas o coração do Senhor apareceu. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus a quem amamos, a quem seguimos. Mas, sobretudo, quando Jesus, nos muitos testes que passou, que o Senhor Deus estava também pesando o Espírito do Senhor Jesus. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, lá diz que Jesus nunca pecou e na sua boca não se achou dolo. Dolo é fazer as coisas para pegar os outros numa armadilha. Isso é dolo. É dizer coisas como no nosso popular: atirar verde para colher maduro. Dolo é um outro ditado popular: se faz de morto para ganhar sapato novo. Já ouviram falar desse? E o pior é que eu já fiz uns enterros que o morto estava sem calçado. Bom, não tem problema nenhum também, né? Com sapato ou sem sapato, se tem Jesus vai para o céu, se não tem Jesus vai para o inferno. Agora, dolo é isso aí. De repente, dolo é alguém que chega e diz para o irmão, com a intenção, sabe que o irmão de repente é muito generoso, que o irmão é sensível para as necessidades, e chega e diz assim: irmão, tu não tem um cenzinho aí para me emprestar? Mas não é emprestado que quer, o dolo, já, eu sei que ele é bom, ele vai me dar. Isso é dolo, isso é maldade, e Deus pesa o espírito. Deus sabe se a gente fez uma armadilha para o outro. Você sabia que Deus sabe? E nós, o ser humano sem Deus, e até crentes que andam fracos, são campeões em fazer armadilhas. Dolo, uma maldade. Digamos que eu sei que alguém está numa crise de casamento, e alguém chega e diz assim: eu sei que o casal ali não está bem. E alguém chega e diz: pastor, tu podia compartilhar, palavra usada quase só na igreja, né? Tu podia compartilhar comigo o que aquele casal está passando, porque eu quero orar por eles. Super espiritual. Arreda, Satanás. quer fuxicar na vida dos outros, usando uma máscara religiosa espiritual. Isso é dolo. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus nunca se achou dolo, maldade, artimanhas na vida do Senhor, nunca. Agora o mesmo nós não podemos dizer de nós. Um dia ou outro, talvez já usamos dessa maldade. E que Deus nos perdoe de verdade e nunca mais usemos, se porventura alguns ainda a usam. Mas o coração do Senhor Jesus, foi revelado, coisa mais linda para nós e difícil para Ele. O coração do Senhor Jesus foi revelado ao máximo em cima de uma montanha chamada Gólgota. E em cima da montanha, ainda de pendurado na cruz. Ali o coração dele foi, ali a prova foi máxima, foi ao extremo, para ver se o coração dele era puro. E o Senhor Deus pesou o espírito na balança e o Senhor Jesus saiu vitorioso. Quando as pessoas estavam ali debochando e dizendo, se tu é o Cristo, desce daí. Se tu é tudo que tu dizes, faz agora. E o Senhor Jesus ficou quieto. Mas não é só ficar quieto. Porque pessoas quietas podem ser muito mais, como quem sabe aquele filho do, o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho. E um dia o coração dele foi revelado, a maldade que estava dentro. O coração de Jesus foi revelado na cruz. E naquele dia, chegou um momento que o Senhor disse, no extremo da agonia, no extremo da dor, no extremo da provocação, as pessoas provocando, ele fez uma oração pelos inimigos, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus pesa o Espírito. E Deus sabe se até o perdão nosso para com alguém é meramente uma palavra vazia. Ou eu chamo disso uma saída política. Entendem quando eu chamo isso de uma saída política, né? Politicamente correto, espiritualmente desastroso. O coração do Senhor não tinha nada a ver com politicamente correto. Ele tinha que agradar a Deus. E ali no Calvário, pediu de todo o coração, Pai, perdoa quem me crucificou. Pai, perdoa quem me pôs coroa de espinhos na cabeça. Pai, perdoa aquele soldado que cravou uma lança do meu lado. Pai, perdoa aquelas pessoas todas que me cuspiram, aqueles que me espancaram na trajetória, perdoa, Pai. Que coração! Quando a gente se torna de Jesus, um crente em Jesus, você sabe que é para chegar a ter esse coração. Sabia, né? É para ter esse coração. É um exercício permanente, policiando a nós mesmos, podando coisas erradas que eventualmente querem crescer. Corta logo. A velha natureza com a qual nós nascemos, essa inclinação para as coisas erradas e más, a velha natureza nunca morre. Mas se você está andando bem com o Senhor, ela está sob domínio e sob controle. Quando vem um negócio desses querer aparecer, você sabe, o meu Deus tem uma balança e Ele pesa intenções. Ele sabe com que propósito eu faço ou deixo de fazer. Deus sabe. Todos os caminhos a um homem parecem bons, mas o Senhor pesa o Espírito. Muitos corações nós vimos na Bíblia, corações de pessoas que não estavam puros, mas vimos corações, e aí eu apontei para Jesus, extremamente puro, santo. Você quer pedir esse coração para o Senhor? Até você que já é crente, quer pedir esse coração para o Senhor? Tem um hino muito lindo que fala, né? Recebi um novo coração do Pai. Será que nós temos para depois? É esse novo coração que eu estou aqui pedindo permanentemente para mim e para os meus irmãos. Irmãos, a nossa religião, agora eu falo nossa vida com Deus, estou chamando de religião um termo geral. A nossa religião começa no coração e aparece nos relacionamentos. Porque Deus vê lá dentro e aí nós vamos expor a público o que fizemos. Porque nós sabemos que temos que sempre dar contas ao nosso Deus. Se porventura alguém pediu 100, com a intenção ruim, se você fez isso um dia, peça perdão para Deus e vá devolver o 100. Porque a intenção era ruim. Conseguiram ouvir todos? Parece que deu uma falhazinha no som aí. Se um dia, vê o que está vendo aí, Celso. Se um dia alguém pediu algo emprestado com a intenção ruim, e hoje a palavra de Deus tocou no teu coração, vá pedir perdão e devolva o 100. Ou com a correção devida. Porque quem vai subir para a presença de Deus já agora no dia a dia, são aqueles que têm um coração reto. O povo de Deus é um povo santo. Porque o Deus a quem servimos é santo. É santo. Queria te convidar a fechar teus olhos e falar com Deus. Fale com o Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor daqui um pouquinho. E eu sei que todos nós temos deficiências. Você que já é de Jesus, eu sei que está num processo de crescimento. Mas mantenha o processo de crescimento. A Bíblia diz que nós somos a lavoura de Deus. Mas se por acaso nessa lavoura de Deus está crescendo isso, cabe a ti arrancar esse isso. Se o isso você o percebeu, não deixa mais o isso ficar. Arranque-o. Deus pesa o Espírito. Se você é uma pessoa que usa de segundas intenções, ainda que eventualmente, ou usa de meias verdades, que são também meias mentiras, não faça mais isso, para o bem da tua própria alma. Eu sei que a tentação aparece de tempos em tempos, situações se preparam, quase como que às vezes nos pressionam, mas mantenha a sua vida determinada em amar a Deus, temer a Deus porque Deus olha lá onde o homem não olha, o coração. Pai amado, eu te agradeço muito pela tua palavra. E lá no Salmo 19 diz que a tua palavra ilumina os nossos olhos, e hoje à noite eu sei, veio luz do Senhor para os nossos caminhos. E até se tem algum trilho de trevas, nessa noite o Senhor iluminou, para que a gente não ande mais em trevas e nem em trilhos, mas no caminho do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado mesmo. Porque a gente vê tantas situações na Bíblia, de gente que tinha motivo para se alegrar e se revoltou. O coração apareceu ali. E nós vimos como o Senhor Jesus, o teu filho, Senhor Deus, ele tinha motivo para se amargurar e orou pelos que o maltratavam. Ali apareceu, no mais alto lugar, o coração de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, ter um coração igual ao teu. Todos querem ter um coração, que querem ter esse coração, você pode dizer isso para Deus? Eu quero ter um coração igual ao teu, Senhor, igual ao teu, Jesus. Eu sei que situações difíceis aparecem e virão, mas em todas elas eu quero ter um coração puro. Quando ver algum irmão também crescendo, tendo vitórias, prosperando, eu quero de coração me alegrar. Obrigado, Senhor. E aonde, Senhor, houve deficiência, até pecado no íntimo, ou pecado exposto, que até outros enxergaram, eu quero pedir a tua misericórdia sobre mim e sobre todos os irmãos, todas as irmãs que estão sensibilizadas pelo Senhor e querem de coração a tua misericórdia. Tem compaixão de nós, Senhor, e nos ajuda a sempre ter um coração limpo, limpo, Senhor. Obrigado que pelo sangue do Cordeiro podemos ter o coração limpo. A nós falta pureza, e é por isso que recorremos e nos valemos de ti, Jesus. É por isso. Perdoa-nos, purifica-nos e nos dá o poder para nos manter nos teus caminhos. Faz isso mesmo por todos que aqui estamos, Senhor. Faz isso. Eu quero te honrar em tudo. E todos que assim concordam com a minha oração, podem dizer amém. Amém. Amém. Eu não sei se vocês sentem, mas a presença de Deus está aqui nesse lugar. Vocês estão sentindo isso? Eu estou sentindo. Não precisa, se tu não sentiu, não precisa concordar comigo. Mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quase como se eu pudesse tocá-lo. Porque Deus sabe, eu sei quando Deus toca os corações, também sabia? E também a gente que prega o Evangelho, sabe quando pessoas estão fechadas para o Evangelho, você sabia? A gente sente um ambiente quando ele está aberto e quando ele está fechado para Deus. Ou num aconselhamento particular, a mesma coisa a gente sente. Porque o Espírito Santo, ele trata e revela para nós também. E eu, de coração, estou sentindo aqui a presença de Deus. Eu tive um dia muito abençoado hoje. Mas a melhor hora do dia está sendo agora. Eu não sei, você também teve um dia abençoado hoje? E se teve um dia difícil? Bom, aí com toda certeza a melhor hora do dia está sendo agora.